La la la la la la. La la la la la la la. La la la la la la. Informação, diversão e alegria, faz sinal da nossa quadrilha. Proceder atitude na rima, face da morte nativa. Informação, diversão e alegria, faz sinal da nossa quadrilha. FDM chegou, os pipoca, vacilão, já vazou. Só quem é, se ligou, no estrago da rima, do furacão caipira. Demorou, demorou, demorou, mas chegou. Três anos depois, só em quatro sem boi. Quem sabe faz a hora, não deixa pra depois. Três anos depois, só em quatro sem boi. Quem sabe faz a hora, não deixa pra depois. Proceder atitude na rima, face da morte nativa. Informação, diversão e alegria, faz sinal da nossa quadrilha. Proceder atitude na rima, face da morte nativa. Informação, diversão e alegria, faz sinal da nossa quadrilha. Covardia, não, trairagem, não. Só quem é verdadeiro e puro de coração vem colar na nossa banca, irmandade, tudo a pampa, correria, liberdade, parasita, passa tranca. Vem colar na nossa banca, irmandade, tudo a pampa, correria, liberdade, parasita, passa tranca. Se os segredos do universo coubessem numa panela, eu iria cozinhar e distribuir na favela. Pois quem é verdadeiro não se entrega jamais. Calça a sandália da humildade e veste o manto da paz. Essa é a palavra, irmão. Paz. É nóis, rapaz. Paz pros irmãos. Paz pro mundão. Face da morte. Pra quem é justo e verdadeiro de coração, vai aquele salvão. Alegria,